Artigos originais. Violência e educação, uma reflexão necessária. Marília Borges Diogo, mestranda em Serviço Social. Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Franca. Bolsista CAPES. Integrante do GPS e do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Democratização do Ensino no Brasil, a implementação das propostas educacionais, mudanças e permanências. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/43746971059731888. E-mail mariliaborgesdiogo@hotmail.com. Célia Maria David Livre, docente do Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Franca. Docente e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da mesma unidade. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Democratização do Ensino no Brasil, a implementação das propostas educacionais, mudanças e permanências. Atualmente ocupa o cargo de diretora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Unesp Franca. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/23527288415811113. E-mail cmdavid48@gmail.com. Resumo. Este artigo trata da violência na escola. A violência não é um fenômeno novo. Ao contrário, esteve sempre presente em nossa sociedade desde os primórdios da história. Porém, as relações sociais às quais nos condicionamos com o sistema de exploração capitalista evidenciam ainda mais essa violência e, aparecendo de diferentes formas, causam impacto nos noticiários e adentram o imaginário das pessoas de forma que estas passam a viver com medo da violência. O Estado, assim, é cobrado atacá-la de alguma forma. No entanto, não percebemos nenhuma política social com a intenção de extinguir a violência, apenas ações focalizadas, típicas do neoliberalismo, que atacam as aparências e não a causa. Para nos percebermos como seres humanos capazes e criarmos um ambiente mais seguro, é preciso uma educação nova, capaz de levar o homem a pensar e agir em busca de uma sociedade mais emancipada. Uma educação que trabalhe as relações interpessoais, na intenção de fortalecer a relação escola-família-comunidade. Palavras-chave: violência, educação, violência na escola, bullying,